Você só come bife com batatas fritas ou peixe poá. Mas é que o meu dinheiro não é verdura que plantando dá. E se você, menino, não está satisfeito e quer bancar o grampino, vá dançar um tango, vá comer um frango lá pelo cassino. Mas lá vem você com a mesma conversa de todo dia. Está tudo caro e você não pode fazer economia. Já não há manteiga e o feijão está custando um dinheirão. Se a vida der um buléu, você acaba na rua apanhando papel. Você só come bife com batatas fritas ou peixe poá. Mas é que o meu dinheiro não é verdura que plantando dá. E se você, menino, não está satisfeito e quer bancar o grampino, vá dançar um tango, vá comer um frango lá pelo cassino. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Naquele dia eu não sei porquê, eu fiquei tão apaixonada e gostei de você. Abrindo o programa Gramofone, nós ouvimos Carmen Barbosa, de Pixinguinha, e Cícero Almeida, Você é Bamba. Aurora Miranda, composição de Ciro de Souza Garcês, Batata Frita. Aracide Almeida, de Noel Rosa, Rapaz Folgado. E agora, na sequência do programa, nós vamos ouvir Carmen Miranda, depois Araci Cortes e ainda Mário Reis. Disseram que você andou pintando o cérebro, chupando muita uva nessa de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, que vai entrar no canivete, vai fazer operação. Oi, que tem a flores dela nas cadeiras dé. Andou dizendo que ganhou a falta de banco. Abandonou a batucada, ela tá café onde foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Caiu o pano da cuíca em boas condições. Apareceu Branca de Neve com os sete anões. E na pensão da dona Estela foram parrear. Quebra, quebra, gabiroba, quero ver quebrar. Já me disseram que você andou pintando sete. Andou chupando muita uva, anda de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no caminhete e vai fazer operação. E que tem a felicidade nas cadeiras dessa. Andou dizendo que ganhou a falta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11. Foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Você no baile dos 40 deu o que falar. Canta do seu caramuro, bota o pajé pra brincar. Tira, não tira o pajé, deixa o pajé pra rir. Eu não te dou a chupeta, não adianta chorar. Disseram que você andou pintando pé, andou chupando muita uva, nessa de caminhão. E agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete e vai fazer operação. Foi que tem a Floribela nas cadeiras dela. Andou dizendo que ganhou a falta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva, nessa de caminhão. Agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete e vai fazer a operação. Oi, que tem a Floribela nas cadeiras dé. Andou dizendo que ganhou a falta de bambu. Abandonou a batucada lá da Praça 11, foi dançar o pirulito lá no Grajaú. Jura, jura.

saudade se desfaz. Pelo seu procedimento, juro que não quero mais. O que eu tinha de dizer, eu agora vou falar. Prefiro ver-te penando do que te deixar voltar. Carmen Barbosa, de Adolfo Teixeira, Vejo o Sol no Horizonte. Patrício Teixeira, a composição de Pixinguinha, Gavião Calçudo. Noel Rosa, dele, Mulher Indigesta. Dando sequência ao programa Gramofone, Canoeiro, Boneca de Pano e Linda Yaya. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Oi, canoeiro, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Vai ter presente pra Chiquinho. Vai ter presente pra Yaya. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, oi, canoeiro, bota a rede no mar. Oi, canoeiro, canoeiro, bota a rede no mar. No mar. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Louvado seja Deus, ó meu Pai. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Tumba, tumba, tumba, tumba, tá. Canoeiro, canoeiro, canoeiro, canoeiro, bota a rede no mar. No mar. Cabaré.

da solidão de uma noite sem fim. Os sons de um violão parecem juntos a mim, e na exaltação de um sonho enganador, escuro e trovador. Tem a canção carícias suaves de luar, e a sua voz a minha calma sem roubar. Ó Deus, como é cruel sorver o amargo fel de uma paixão atroz que existiu entre nós. A vida é o motivo principal dessa canção, e o sucesso são da dor e exaltação. Tentei não dar-lhe ouvido, porém não pude ser. E quanto mais a escuto, é maior meu sofrer. Depois que ele partiu, a minha vida é um horror. Vivo a escutá-lo ao meu lado o inteiro. É que dentro do peito, canções de dor cantando, meu pobre coração é um triste seresteiro. Na imensa solidão de uma noite sem fim, os sons de um violão parecem juntos a mim. Sonho enganador, escuro provador. Tem a canção carícia, suave de luar, e a sua voz a minha calma vem roubar. Ó Deus, como é cruel torcer o amargo fel de uma paixão atroz que existiu entre nós. De uma noite sem fim, os sons de um violão parecem juntos a mim, e na exaltação de um sonho enganador, escuto um trovador. Tem a canção carícia, suave de luar, e a sua voz a minha calma vem roubar. Ó Deus, como é cruel torcer o amargo fel de uma paixão atroz que existiu entre nós. Isaurinha Garcia, de Benedito Lacerda e Pixinguinha, Seresteiro. Francisco Alves e Mário Reis, de Ismael Silva e Newton Bastos, Se Você Jurar. Dupla Verde e Amarelo, de Wilson Batista e Erasmo Silva, Casa Vazia. Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem violão e tem também uma roseira que cobre a banda da varanda. E ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Tem um pomar que é uma teteia, é uma beleza, mesmo uma gracinha. Criação, lá tem galinha, um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isto é verdade, pode escrever. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte na encosta do monte a cantar chua, chua, meu Deus do céu. Mas se você quiser morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça, à beira do riachão. E à noite tem violão e tem também uma roseira que cobre a banda da varanda. E ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união. Joel Gaúcho, de Pedro Caetano, Foi Uma Pedra Que Rolou. E assim chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone. Gravação de Afrânio Vanderlei, edição e montagens Emerson Ramos e Carlos Lima. O apoio de produção de Maria Helena Antunes, apresentação Celso Brambila, seleção musical Márcio Barker. A Cultura AM apresentou...